Está aproximando da Juliette, 3305. Tá, 3305, autorizado ingresso, portão 07. Teve ingresso no VAT para o 7, tá, 3305. Porto 209, chame pronto para o pushback. Chama a 4209, azul. No 076, no solo 51, libere a direita, chame antes da Juliette. Pode manter a minha escuta. Web 6747, chame centro Recife em 13325. 13325, 6747, boa noite. Boa noite. Mundo 076, antes da Juliette. Mundo 076, antes da Juliette. Aguarde para o ingresso. Sim. 06, Mundo 076. Teve ingresso para o ingresso. Estamos liberados a velocidade em Pelô? Liberado. Grato. Autorizaria a Duna direta a partir da presente? Autorizado. Ciente. Salvador Control, Blue Panama 3330, descending for number 150, my arrival, runway 10. Panorama 3370, Fly heading in that position, clear descent 2000 feet, Kinect 1015. Okay, we fly heading to ETAP position, continue descent 2000 feet on QNH 1015, Blue Panorama 3370. Salvador, 4209 da Azul, posição 8, pushback em acionamento. 5, 1, 5. 5, 5, 1, 5, chame a torre 1, 8, decimal 6. 18, 6, 5, 5, 1, 5. Torre Salvador, boa noite, o 5515 da Trip, estabilizado no localizador, baixar travado. Confirme, parou 5515. Acusa avistando a pista. Ciente. Controle de Salvador, Rio 5972. Cinco, cinco no 5, visual com a pistão no 0, baixo travado. Autorizado pouso no 70 graus, 08 nós, trip 55 no 5. Livre pouso, 55 no 5. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, a sua identificação, desça para 2 mil pés, chegada Bonfim, ajuste no 0 no 5. 2 mil, chegada Bonfim, no 0 no 5, Rio 5972. estamos na posição de número 1 para pushback e acionamento. Copia, está autorizado o acionamento e push, chame pronto para o táxi. Solo azul 4209, corrijo, tem 105 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alterna Campinas para o táxi. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, 105 a bordo, Campinas, autonomia. 3 horas e 5 minutos. Livre táxi até o ponto de espera, azul 4209. Livre táxi, ponto de espera da 10, sai Juliette. Via Juliette, afirma. Juliette, 4209, vai informar o ponto de espera pronto. Trip 5515, no solo 02, libera esquerda, chame antes da taxiway. É, corrija. Libera esquerda, depois prossiga para o pátio 3 e aquilo. Livre esquerda, prossegue para o pátio 3, 5515. Mantém sua escuta? Mantenha minha escuta, mais uma correção. Prossiga agora à direita, taxiway Alfa, após Juliette, posição 1-4 do pátio 1, remota 1-4. Alfa, Juliette, remota 1-4, 5515, a sua escuta. Panorama 3370, fly head in Duna, clear ALS, final approach, report establishment localized, 281015. Fly head in Duna, for ETAP Duna, for ALS, runway 10, report established, ALS, X-ray 10, group panorama 3370. Decolar, 150 graus, 08 nós. Na taxiway, né? Confirme. Autorizado decolar, pista 10, azul 4209. Vento 180 graus, 07 nós. Gente, não foi o azul cortejou. Agora então, livre decolagem 10-4209. Salvador, Oceania 6313 com 69 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alterna Galeão para o táxi. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, Oceania 6313. A gente tá, faz o táxi do ponto de espera da 10, Oceania 6313. Azul 4209, decolou 06, chame o controle e uma boa noite. Controle 198, boa noite, 4209. Salvador, boa noite, 4209 da Azul, 1000 pés, Nadael. Azul 4209, contato radar, subo 380. 80, 4209. Boa noite, eu vou no 074. Quem tiver informação, Tel, cópia agora. No 074, aguarde cópia. Teria saída prevista para o 074? 170 graus ou no 09? Marília Cola, 63, 03. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Peruí 50. Saída da El, Leda, após Leda, Bidev. Controle 119.8, torre 118.6, transponda 5502. Por gentileza, poderia repetir a cópia para o 074? Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Peruísque 50. A saída da El, Leda, após direto, Bidev. Controle 119.8, torre, não, transponda 5502. Atende, autorizado então 360 para Guarulhos, na Peru 50, na saída da El, Leda, após Leda, direto ao Bidev. 1998, ao controle, 5502, o transponder, o 1074. Correto, chame a torre para acionamento e push. Torre, acionamento e pushback, o 154. Salvador, boa noite, 3305 da TAM, informação hotel. Tchau, Xanerra, 6303. Gente. Autorizado para Recife, nível de voo 330, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aru, controle 119.8, transponda 5503. 330 autorizada, Peruí 58, saída Puca, transição Aru, 19.8, controle, 5503, transponder, então 3305. Correto, chame pronto para acionar. Vai chamando. 28, passando nível 200 ao 150, na informação hotel. Blue Panorama 3370, is established, ILS runway 10. Tower frequency 18.6, Blue Panorama 3370. 165. Controle de Salvador, boa noite, 3178. 3178, boa noite. Desça para 2000 pés, ajuste 1015. 1015, 2000 pés, 3178. Rio 5972, autorizado ILS. Autorizado, ILS, 15972. 10, chame o controle, 119.8. 198 vai chamar o controle, obrigado, boa noite, 6303. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, CNR 6303, decolou na sua esposa. 6303, boa noite, contato radar, subo 360. Ok, subindo por 360, CNR 6303. Autorizado, 400. Obrigado, 400. Tem como autorizar a nossa passagem pelo 2209 na posição 8? Livre de restrições, TAN 3178. Livre das restrições, TAN 3178. Zero, programa 3300. Passa Blue Panorama 3370, on the ground at 12, leaving the runway, next to the right, Golfy. Taxiway, the end of the runway 10, to the right. Next, Alpha. Call me before Juliet. Your parking will be 10. Torre 18-6. Torre 18-6, grato. On the right, Golf. And Alpha. The Golf Alpha. Before Juliet, we call you back. Stand 10. Panorama 3370. That's affirmative, sir. Just now to the right, Golfing, then Alpha, then before Juliet. Call me before Juliet. No, just Golf Alpha, call you back before Juliet. Blue Panorama 3370. Salvador, Rio 5972, Wheeler. Rio 5972. Vento 180 graus, 08 norte, chama avistado. Chamaremos avistado, Rio 5972. Rio 5972, visual. Autorizado pouso na pista 10, 180 graus, 06. Aqui é altitude, avistou? A 1000 pés, senhor. Gente. Gol no 074, posição? Gol no 074, está no... A gente já iniciou o push? Não, negativo. Então chame quando estiver pronto para pushback. Tá, a gente vai chamar no 074. 5 mil de visibilidade. A gente confirma, certo? 1000 pés. Tá, 3178. E o 5972 no Solos 16, libere a direita na Foxtrot após Alpha Kilo Pack 3. Na Foxtrot, Alpha Kilo Pack 3, e o 5972. Após a passagem do Boeing 763 da Blue Panorama, estará autorizado seu pushback e acionamento. Chame pronto para o táxi. Ele está praticamente um minuto aí para passar a sua cauda. Já, gente, após a passagem está autorizado, então chama táxi no 074. Blue Panorama 3370, leaving the run, the taxiway next to the left and go to apron 1, gate 10. Okay, we turn next to the left, go to apron 1, stand 10, Blue Panorama 3370. Tirame 3-1-3, chame centro Recife, frequência 1-3-3-2-5. Vai chamar Recife 1-3-3-2-5, Oxalé 6-3-1-3, boa noite. Boa noite. 3-1-7-8, autorizado ILS. Cliente autorizado, 3-1-7-8. Salvador, muito boa noite, Oxalé 6224, sente da Hotel. 6224, boa noite, voo Iduna, desça 2 mil pés, ajuste no 0, no 5, reporte localizador. Iduna, desça para 2 mil pés, com 1015, reporte localizador, 6224, Oxalé. 6224, informação sobre o campo, operação instrumento, 1000 pés de teto com 5 mil metros de visibilidade. Aceito. Confirmando, não tem mais chuva, né? Não, sem chuva.